Paulo Salvador, boa tarde, 3192, pessoa na época. 3192, autorizado táxi Alfa, reporte frente da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 3192. Da Juliette, na 3192. Da 3192, autorizado ingresso na Juliette, portão de número 02. Juliette, portão 2, na 3192. Salvador, Chené 6321, na posição 6 para pushback e acionamento. O Chené 6321, autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Portará 6321. Trip 5627, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, informação em curso, Tango, aguarde para a cópia. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, confirme o pátio e a pista que decola. O 35627 está acionado para o táxi, estamos com 158 a bordo, 2 horas e meia, alterna Salvador. 5627, táxi autorizado, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame torre em 1-1-8, decimal 95, QNH-1-0-1. Ok, ciente, pátio principal, Índia, lá no ponto de espera, 1895, 1011, o ajuste 35627. Salva, tô 3217, livrou na sua escuta. Tô 3217, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3217. Gol 1966, puxa acionamento o gate 09. Gol 1966, autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Chama táxi 966. Alador, chama 6321 para pushback para o táxi com 98 a bordo, autonomia de 430, alternando Goiânia. Sinal 6321, autorizado táxi, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame torre em 1-1-8, decimal 95, QNH-1-0-1-1. 6895, pátio, Índia, vai chamar torre, 1-1-0-1-9-6321. Solo T3217. T3217, observe saída do Airbus da Avianca após passagem do mesmo, autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Gente, após o Avianca, está autorizado o portão 4 da 3217. Romeu Bravo Oscar, pronto para a cópia? Romeu Bravo Oscar, autorizado até IPAU, nível 200, decola da pista 17, saída Árvore, direto, aciona 5404, frequência do controle 199.8. Romeu Oscar, cotejamento correto para acionamento e táxi. Chame torre 1-1-8-95. Confirme o POB. Romeu Bravo Oscar, ciente. Paulo, é o gol 9966. Gol 9966, prossiga. Informa que está demorando aqui porque não tem ninguém para retirar o FIG. Passou? Gente, vamos lá com 66, estamos acionando aí para solo o Gol 620. Goma 620, autorizado táxi de Alfa, repete antes da Juliette. Alfa, chama a da Juliette, 620. Só para informação, o portão 5 é a previsão para estacionamento e o mesmo se encontra ocupado. Táxi lento até a Juliette, nós vamos aguardar aí a liberação do mesmo ou a confirmação da infraero em coordenação com. Quais são? Já modificado para o 62? Táxi até a Juliette, chama para ingressar, agora o 620. Então chama para ingressar a Juliette, 620. Gol 9666 para o táxi, 094 a bordo, 4 horas e meia, Fortaleza. Gol 1966, táxi autorizado via parte principal, Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1011. Índia, ponto de espera da 10895, com 1011, gol 966. Azul 41118, informação em curso. Tango, aguarde para a copa. Afirmativa, Azul 41118. Gol 1620, observe a saída do 737 da companhia, após passagem do mesmo, autorizado ingresso na Juliette, para o portão de número 06. Padronal da companhia para 06, 1620. Novo Salvador, boa tarde, da 3155. Informação em Atango, autorização para Guarulhos. Da 3155, informação Tango, aguarde para a cópia. Aguarde para a cópia. 1255. Azul 4198, pronto para a cópia? Azul 4118, autorizado com fim, nível 340, decola da pista 10, saída da Euleda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, segue conforme o plano de voo, aciona 5446, frequência do controle 119.8. Azul 4118, cotejamento correto, reporte para o pushback acionamento. Paulo, Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 231, livrou? Passarei do 2231, autorizado táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Via Alfa, vai repartir. Paulo, chegou o TAN 3155? TAN 3155, pronto para cópia? Pronto para cópia. TAN 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após posição bridge, upper Zulu 10, SMAP direto ao Wake, segue conforme o plano de voo, aciona 5421, frequência do controle 199.8. Ok, eu e o voo 340 foi nos autorizado, a primeira aerovia superior do Zulu 10 até a posição de mato, depois ao Wake. Na conta 10, Merco, vai direita, dial Leda Bridge, controla a perna 198 e o transponder 5421 para o TAN 3155. TAN 3155, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Tá chamando, obrigado. Trip 22. Passarela 2231, autorizado ingresso na Juliette para o PAT 3. Autorizado, ingresso, parte 3, 2231. Gol no 7, correção Gol 1097, informação TAM, confere, aguarde para a cópia. Por favor, 293 no papo para Petrolina, poderia só confirmar a saída prevista? Puxa, 63-14, saída prevista Momo. Saída prevista Momo, grato. Gol 1097, pronto para a cópia? Gol 1097, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após posição bridge, onde intercepta upper do 10, segue conforme o plano de voo, aciona 5455, frequência do controle 199.8. Gol 1097, correção após posição bridge, intercepta upper Zulu 16. Gol 1097, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Bora puxa acionamento, TAN 3155. TAN 3155, autorizado pushback e acionamento, chama para o ataque. Chamarei para o ataque, 3155. Inicia de imediato, Azul 4118. Azul 4118, autorizado, chama pronto para o táxi. Paulo Salvador, boa tarde, 35446, livrando. 5446, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Pela Alfa, reportará na entrada Juliette. Eu solo voltando. Prossiga, 3155. Terei chamado aí para iniciar o push no 5? Já está iniciando em mais 10 segundinhos só. Já está acoplado aqui, vai só iniciar. Eu tinha uma TR da Trip que liberou e ia estar que sair pro pátio 3. Teria como aguardar em, ao invés de 10 então mais 20 segundinhos só a passagem da TR a cada? Claro, está mantendo posição então, aguardando a passagem da TR após o inicial 3155. E conforme então, pode coordenar a consola após a TR a cada, inicia no 5, chama o táxi. Trip 5446, agilizando, esquerda, esquerda, pátio 3, remoto a 3. Esquerda, esquerda, parte 3, a mota 3. Obrigado. Obrigado, aeronave que deu apoio. Pode esquerda. Gol 1097, autorizado pushback acionamento, chamo pronto para o táxi. 3198 da Próximo Táxi, com 115 a bordo, 3 horas e meia, Alcântara Galeão. Azul 4198, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via Índia, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, QNH 1011. 22.1 no ponto de espera da 10.295, obrigado. Salvador, 3217, número 2 para a cópia, aguarde. Só pode me adiantar a saída pra gente ver? Saída da EL, 3217. Obrigado, da EL. Confirme o pé B, gol 1097. Gol 1067, autorizado o táxi até através do portão meia dúzia. Tan 3155 para o táxi, informa 179, Galeão, 4 horas e 5. Tan 3155, autorizado táxi para o ponto, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Índia, no ponto de espera Chame Torre em 198.95, QNH 1009. Ponto de espera 1295, Tan 3155. Gol 1097, táxi autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, QNH 1009. Chinelli 6314, pronto para cópia? Na sua escuta, Chinelli 6314 para cópia. O Chinelli 6314, autorizado Petrolina, nível 340, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Momo, transição Flock. Upper Zulu 20, segue conforme o plano de voo, aciona 5465, frequência do controle 199.8. Virou 340 para Petrolina, decolando da 10, comando esquerda, logo após a decolagem. Como Flock, sai em transição, Upper Zulu 20, aerovia, após seu ponto de voo. 4, o transpone, 198, controle Salvador. O Chinelli 6314, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamada para posicionamento 6314. T3217, pronto para cópia? Afirmo. T3217, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda após posição bridge. Rota após bridge, Upper Zulu 16, segue conforme o plano de voo. Aciona 5471 na frequência do controle 199.8. Aqui é aprovado 360 para Confins, na saída da El, com curva direita, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, após, conforme 5471-1198. Tô 3217, cotejamento correto, chamo para o pushback e acionamento. Chamaremos. Solo, Salvador, voo no 620, boa tarde, autorização Recife. Voo no 620, informação em curso uniforme, aguarde para a cópia. Na sua escuta para a cópia, no 620, dentro da uniforme. Salvador, azul 6918. Azul 6918, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette, azul 6908. Solo, Ocean 6314, na posição 8. Hoje na 6314, autorizado o pushback, chamo pronto para o táxi. Boa tarde, está 3145 com a informação TAM, qual a situação do galeão em 360? TAM 3145, informação em curso uniforme, Aguarde para a cópia. Vai aguardar, meu amigo, não pode. O Nomeia 20, pronto para cópia? Pronto, cópia, Nomeia 20. Voo 9620, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, saída Puca Aru, no Peruísque 58, aciona 5474, frequência do controle 199.8. Autorizado 370, Recife, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, Aru, via Peruísque 58. Transponder 5474, controle Salvador 198. Voo 1620, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará, voo 1620. Azul 6918, aproximado pela Juliette. Azul 6918, autorizado ingresso na Juliette, seu portão de número 01. Autorizado ingresso, portão 01, no Azul 6918. Salvador, boa tarde, é o passarelo 2231 no CIENT, informação uniforme, repetitivo barreira. Passarelo 2231, número 2 para COP, aguarde. A sua escuta. Solo, gol no 620 para se tiver cancelamento, no 06. Confirme a última aeronave que chamou o solo? Gol no 620 para se tiver cancelamento. Gol no 620, aguarde. Na sua escuta. Táxi Colchonero 6314, nós somos 142 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Recife. Colchonero 6314, autorizado táxi, via pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chame Torre em 118.95, QNH 1019. 1019, táxi. 3145, pronto para a cópia? Então 3145, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após posição bridge, Upper Zulu 10, SMAP direto Lufto, segue conforme plano de voo, aciona 5507, frequência do controle 199.8. Autorizado Galeão, 3 0, decola da Tô 3145, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Gol Uno 69, número 2 para cópia. Gol no 620, autoriza pushback após a passagem do Avianca. Gol 1 no 620, autorizado pushback acionamento, chamo pronto para o táxi. Autorizado, Passaredo 2231, pronto para cópia? Pronto, cópia. Passaredo 2231, autorizado barreiras, nível 180, decola da pista 10, saída Momo Vatap, após seu Peruísque 42, aciona 5501 na frequência do controle 199.8. Autorizado nível 180, barreiras, decola pista 10, na Momo Vatap, Peruísque 42, direto. 5501 no transponder e o controle 198, passaredo 2231. Passaredo 2231, somente corrigindo, aerovia Whisky 42. Whisky 42, 2231. Passaredo 2231, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Chamaremos. Gol 1169, pronto para cópia? Para cópia, pode ligar. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda, após posição bridge, upper Zulu 10, SMAP, direto ao Wake, segue conforme o plano de voo, aciona 5502, frequência do controle 199.8. Gol 1169, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Para o táxi, gol no 620 com 137 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Fortaleza. Gol 1620, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1011. Táxi Pátio Índia no ponto de espera da 10-1895-1011. Boa tarde, gol no 620. Informação, passagem do 2231, pushback acionamento. Passarei 2231, autorizado, pushback acionamento, chame pronto para ataque. Chamar ataque 2231.